de refletir, Gangsta. É hora de falar um pouco de sentimento, de amar. É muito importante a gente amar pra ter respeito nessa vida. Eu quero ouvir você cantar. Olhei pra trás, percebi. E por favor, não faça desse puro sentimento um dia se tornar fel. O doce veneno de tanto sofrimento que a vida me ofertou. Eu agradeço ao Senhor pela dignidade. Embora quem achou que minha derrota na verdade era a humilhação de te encontrar atrás das grades, se enganou. Sou filha do príncipe dos exércitos, aquele que do céu estremeceu o inferno. Então não tem nada que possa me parar ou me deter. A justiça do homem por você pra lá de piedosa foi. Agora eu sei o quanto que marcou em mim. Quase morri, pois bem, e agora eu vou. E seja como for, eu vou com a alma, porque pra nossa vitória ninguém bate palmas. Lembro sim do seu rosto feliz sorrindo e as cartas de amor com carinho. Ei, minha princesa, meu céu, minha lua, por ti eu sou capaz de agarrar o sol com a unha. E nunca se esqueça que te quero para sempre, pois você é minha riqueza, minha flor do Oriente. Todo esse veneno um dia vai acabar, estando ao seu lado para sempre vou te amar. Enxugue as lágrimas que escorrem o rosto, meu amor por você não é pouco. Se for preciso eu dou minha vida por ti, eu sou capaz de morrer. Enxugue as lágrimas que escorrem no rosto, meu amor por você não é pouco. Se for preciso eu dou minha vida por ti, sou capaz de morrer. Condenado a 17, tirando 2,5. Os 6 eu vim embora, matemática de preso é assim. E o juiz, sem ter dó, insensível, me ripou em mais 18. Somando 35, cê me aperto. Quem sabe daqui uns 10 no mundão. Velho, estarei embora pela solidão de não ter aqui comigo diariamente. Não digo em espírito, mas corpo presente. Meu amor, não esquenta, é só questão de tempo. Se o sistema quis assim, vou caminhando contra o vento. E com lenço, armamentos e muita disposição. Mês de maio, sexta-feira, o plantão é favorável. Ou seja, mais tranquilo pra embocar com os carros de frente pra muralha e metralha. Se pensa israelense ou belga, não importa. Enquanto aí de dentro cê comanda ação. Gatos, três EPM, pega a chave e vem subindo. Que não tem pra ninguém, o seu resgate vai ser lindo. Depois, um novo documento pra você. Enterrar o seu passado, voltar a viver. Esquecer todo esse inferno, apagar toda a mágoa. Enxugar as lágrimas, se banhar nas águas sagradas do mar. Pra abençoar o nosso amor, aí para sempre eu vou te amar. Enxugue as lágrimas que escorrem no rosto, meu amor por você não é pouco. Se for preciso eu dou minha vida por ti, eu sou capaz de morrer. Enxugue as lágrimas que escorrem no rosto, meu amor por você não é pouco. Se for preciso eu dou minha vida por ti, eu sou capaz de morrer. Chegou o dia, olhei pro céu, fiz uma oração, me arrumei, peguei o carro e parti para a missão. Me encontrei com seus parceiros, revemos todo o plano e não ia ter outro jeito. Tinha que chegar tirando, conforme o combinado, de horário marcado, sem atraso pra não dar nada errado. O amor é mesmo incrível, só por ti que aqui estou. De repente após os tiros o alarme e na muralha percebi um charge pra som disparando na nossa direção e um de nós foi tomando e baleado, manchando toda a lateral do astral. Ó meus anjos que vêm do céu, me cubram com suas asas e não deixa nem sequer uma bala atravessar. O meu amor que do outro lado está prestes a me encontrar, tudo tomado, um ferido. Os portões foram se abrindo e quando vi você de calça para ela saindo, com reféns seus comparsas prontos pra dar fuga. De repente eu nunca vi na minha frente tanta viatura. Ó meu Senhor, me ilumina nesta hora, em nome do louvor pra quem exaltou na glória. Eu te abracei como nunca antes tinha abraçado. Se esse era o sonho, enfim, tinha conquistado. Senti no seu olhar o tom de felicidade, em meia cena triste, o ar da liberdade. Tanto que sonhei, só agora eu entendo que estar aqui, sim, por você teve um preço, mas não imaginava que muito me custaria. Nem sequer sonhar que pagaria com a vida. E